guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, tremores de terras. É o panorama que vemos do mundo atual. As nações estão se armando para a batalha final. Acorda, estamos vivendo momentos finais. A Igreja de Cristo será retirada da terra para estar com Jesus no eterno final. Olha, o relógio está marcando a hora certa em que iremos partir para a glória celestial. Nós diremos bem-vindo e subiremos cantando ao encontro do Rei. Há quem está esperando, existem crentes dormindo, porém não serão bem-vindos à festa do Rei. Celestial.